Torre Salvador, boa noite, para 3858, informação Charlie, cópia para Fortaleza, nível 370. Boa noite. Autorizado 370, Apesulo 19, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, não, Momo, aguarde a saída, transponda 5440. Decimal 6, bom pouso. 86, boa. Aguardando a saída, transponder 5440, no aguardo do controle também. Perfeito. Gol no 889, decolou o 12, chama o controle, bom dia. Bom dia. Controle Gol no 889. Gol no 889, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 360, saída da EL. 360, perfeito da EL, no 889. Então, saída Momo, pressão Frote curvando à esquerda, 3, 2, 3. E a frequência do controle 120, decimal 8. Sim, obrigado. Torre, boa noite, o Gol, no 604. No 604, boa noite, avistado, check o trem. Baixar travado. Autorizado pouso, 10 graus, 09 graus. Livre pouso na 10, Gol no 604. Solos 16, libere a direita, visitar que se até antes da Juliette. UF6748. 604. No solo, Zona Meia, liberou a direita até antes da Juliette Livetar. Juliette Livetar, que gol, Zona Meia, 04, grato. Paulo da 3662, é, repetindo mais 5 minutos na porção. Sim, estou 3662. 1604, livre ingresso, portão 02. Uno 889, agora Recife 13325, secundário 125, Uno com voo. 3325, 251, 889. Paulo da 3662, solicita o regresso ao Dominguete. Sim, estão 3662. Tem livre regresso até o gate 8, quando para novo pushback, chame na frequência da torre, no 8 decimal 6. Gente, após 18:6, da 3662. Salvador, está 3858. na pronto para feedback e acionamento. 3858, portão 03, aguarde autorização. Bem, tá bom. Oito autorizado, acionamento e pushback, chamo tanto pro outro, tá? Gente, o outro 3858. Salvador, Oxaná 6313. 6312, adiante. Autorização, Guarulhos? Não seria o Oxaná 6313? Chego, 6313. 6313, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. CEBID, APZULU 21, PABEN, direto, CUBLI. Decola da pista 10, curva direita. Saída Arbora Lefa. Controle 1-20.8, transponda 5456. Prestigio 360 Guarulhos, CEBID, APZULU 21, PABEN, CUBLI. Parada 10, curva direita, Arbora Lefa. Controle 1208, aciona 5456. Correto, chame pronto para acionar. Obrigado. Antes. 370 para Guarulhos. 36, não? Ah, desculpa, 36. Perdão, pois Salvador, tá 3858, pronto para o táxi, POB 164, 3 horas e 50 ao zero na João Pessoa. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, tá 3858. Livre táxi, ganhei aqui, tá ponto de espera, tá 3858. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 360, via APZULU 21. Trive, direto Poços, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 1-20.8, transponda 5554. Formar transponda? 5454. 5454. Estão autorizados 360, ponto 21, da Trip Postos, da cola com cor direita, na Arbor Elefa. Transponda 5554. 5454. 5454. 3858, autorizado a decolar, 120 graus, 089. Ente, a linha decola, 3858. Torre Salvador, o TAM 3662. Confirme. O TAM 3662 retornou para o Singer 8, confirme se vai ser necessário uma DLA ou pode manter o mesmo plano. Seu plano vale até os 0100. 0100, sim. Boa noite, Portugal Zero 19, sending flight level 160, passing adults, information Charlie. Boa noite, Portugal 019, squawk Indian, central level 050, bom survival. Send squawk Indian, descend flight level 050, bom survival, Portugal 019. Decolou 30, chame o controle em 120 decimal 8. 208, ótima noite. Controle Salvador, muito boa noite para 3858. Boa noite, está 3858. Contato, radar estabelecido, sobre o nível de voo 370, saída MOMO. 370 na MOMO, tá 3850. Hotel 3858, Rádio Estação 5, possível prova de estrutura. 3858, inicialmente a saída, tentarão de coordenação. Sente. Então, 3258, inicialmente mantendo o perfil, temos um tráfego agora efetuando a Estabonf em descida. Após cruzamento com o tráfego, tentará a minha coordenação para o Diabuco, lá na terminal de Fortaleza, possível? Positivo, obrigado. Salvador, o Xanã 6303, está pronto para posicionamento no gate 01. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Chamará para o táxi 63. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5515, transfere, gente da Charlie. Boa noite, o Trip 5515, contato radar estabelecido, nível 140, voa pro de Bonf, chegada Bonf. Pro de Bonf para Bonf, Trip 5515. Luiz Carlos? Get. Central 019 and descend 2,000 feet. QNH 1014, clear final last X-ray. Report established on local light. Descend 2,000 feet, QNH 1014. Clear as RLS X-ray, report established on local light. Canoe 10, report 019. Stan 3858 autorizado, a Buco. A Buco, Stan 3858, obrigado. Positivo, é Alfa Bravo, uniforme, Charlie uniforme, é o gate de entrada na terminal Fortaleza. Gente, Alfa Bravo, uniforme, Charlie uniforme, CO 3854. E chama agora o Centro Recife, TAM 3858, frequência 125, decimal 45, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, boa noite. M3, número 3 para o táxi, com 158 a bordo, 345 Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero.